Olá, olá, olá! Feliz ano novo, pessoal! Ei! Olá! Ninguém me deseja feliz ano novo aqui? Feliz ano novo! Ah, obrigado! Isso. Obrigado, Ruto, obrigado, e para Rui! Para toda a gente que nos está a ouvir. E a todas as pessoas que nos estão a ouvir e a ver. Olá a todos! Oi! Bem-vindos ao Super Papo Seco, um podcast sobre videojogos super fixe e super papo seco. Super papo seco. Estamos em 2018, incrível! Como é que foi o vosso Natal e o vosso ano novo? Muita comida. Ok. Yeah. Tu, Rui, já falámos depois do Natal. Já falámos do Natal. A passagem de ano também envolveu muita comida. Muita comida e muita bebida. Boa, genial. O que eu ia dizer? E super papo seco. Hã? E a tua? Obrigado por me estares, Rui. Conta, és a única pessoa que me pergunta. Foi bem fixe, obrigado, pessoal. Onde é que passaste? Em Lisboa? Em Lisboa, sim, senhor. Muito tu passaste onde? Na margem sul? Covilhã. Covilhã. Sou rica. Uau. Covilhã, sério? Uau. Ok. Yeah. Fixe. Toquei numa ovelha, dei-lhe um murro. E tu, em Leiria, Rui? Estou a gozar. Não faço isso. O que é que andas aos socos às ovelhas na comida? Opa, apetecia-me tanto, meu. Quando não estás a jogar Worms? Ai, mas apetecia-me. Olhem. Tadinha. Uma ovelha fofinha, pois eu tipo com aquilo. Diz. Feliz aniversário a todos em casa, feliz ano novo, Pai Natal, feliz Natal, essas coisas todas. O que interessa é que estamos em 2018, não interessa nada. Estamos quase no dia de Reis. Exatamente. É dia 6, não é? Ah, é dia 6, dia não é? 6, ok, temos que festejar isso depois. Temos que festejar claro que sim, com bom rei. Super Papo Seco é um podcast que podem ouvir no iTunes ou em qualquer agregador de podcast que vocês usem, no Android ou noutras plataformas, ou Windows. Há pessoas com Windows, não é? Com telemóveis. Windows Phone. Não, Windows Phone, exato. E podcasts chegam lá? Não sei. Oh, meu Deus! Não existe independência. Sei que as apps não chegam lá, praticamente. Horrível. Posso não ter uma atualização desde 2012? Yeah. E também podem ver o podcast num canal chamado Senta-te e Joga. Podem nos ver enquanto falamos, ver as nossas carinhas larocas, podem ver as imagens dos jogos que estamos a falar no cantinho, não sei bem qual canto, não vou dizer em que canto. É surpresa sempre. Exatamente, vai sempre mudando, por acaso. Como é que vocês passaram as vossas séries? Foram fixe? Jogaram coisas durante... Ruth, tu tiveste bué tempo a jogar bué jogos, porque já não vejo o programa há duas semanas. Claro que sim. De certeza que jogaste uma quantidade infindável de jogos. Claro que sim. Agora estás on the spot, vais ter que dizer o que é que tiveste a jogar e a resposta vai ser zero. Não, mas eu joguei. Ahá. Ok, estiveste com a tua família, estiveste a jogar o jogo da família, não é? Foi tão bom. Adivinhar o jogo da vida. Primos e das primas. Ah, exato. As tias. Uh-huh. E há aqueles novos primos com 2 anos que já nem sabes como é que... Tipo, de onde é que eles vêm? Yeah. Isso é difícil, é um dos jogos mais difíceis da vida. Se põe-me bem estranho. Tipo, não é fácil. What? E, Rui, então tu jogaste alguma coisa durante estes tempos todos? Andas muito ocupado com o trabalho também. Nem cartinha, é a sueca. Não, eu por acaso não joguei a sueca, mas joguei alguns party games, posso dizer, por causa da passagem de ano envolveu party games. Sim, também joguei, claro, esses joguinhos. Joguei Jackbox Party Pack 4. Na Switch? Na Switch, já. Yeah. Foi giro. Ai, eu joguei jogos de grupo, mas foi com a caneta e com o papel, pessoal. Mas também conta. Mas que idade é que tu tens? 60 anos? Já, sou uma velhinha, meu. Velha. Sou bem velhinha. O jogo do stop? O que é que joga com um papel e um caneta? O jogo do stop? Não era o de stop, era um outro, mas também era tipo... Eu gosto do jogo do stop. Eu adoro o jogo do stop. Eu gosto. Com tipo todas as minhas forças. Ai, eu adoro. Eu não... Sabes porquê? Não, atenção. Eu acho que o jogo em si é giro. Eu não consigo jogar. Ponto. Não tens amigos. Porque tens uma cabeça de... Sim, de alfinete. Um cérebro de cacauete. Não, a sério, eu bloqueio. Eu também tenho um bocado disso. Não consigo. Tipo, tu podes-me dizer a letra mais fácil de sempre, com a categoria mais fácil, e eu vou estar ali tanto tempo como os outros demoram a fazer as categorias todas. Eu sou bué da festa, tenho bué vocabulário, meu. Eu dou-lhe ali com os nomes mesmo marados, mesmo. Foi incrível. Onde é que esta gaja sacou este nome? Eu acho que sou como o Rui. Tenho, tipo, a minha memória bloqueia quando estou assim sob pressão. A minha é bué hiperativa e é logo papá. Ok, fixe. Joguem comigo, partem todos. Isso é bom, isso quer dizer que provavelmente não vais ter Alzheimer e nós vamos ter muito mais cedo. Ou então não, se calhar estou a chegar. Fiquem à espera do especial jogo do stop no Senta-te e Joga. Exato. Se calhar estou tipo já no pico da minha atividade cerebral e a partir daqui é só a descer. Yeah. Oh. Sim, isso também é preocupante. Desculpem. Mas eu era daquelas pessoas que contava com amigos assim mais novos, queria sempre jogar ao jogo do stop. Eu curto bem jogar jogos com amigos e ninguém já quer saber de jogos mais a partir novos? De Não, tipo, imagina, tinhas 14 anos. Não, eu não me dou com putos de 14 anos, ok? O Luís ainda vai ao recreio. É assim, hey guys! Desde que vocês disseram que eu não tenho amigos, eu tive que ir procurar os alunos, certo? Oh meu Deus! O baixo pega-mãos para ver se eles tipo. Exato! Veio as minhas cartas de Pokémon para ver se eles Magic também, os meus pods. Puto, olha aqui, puto, ganhou tu vives ao caso da escola. Pessoal. Levei os meus pogs que caíram aos tazos, não é? Ah, já. Yeah. Os tazos. Levei os meus metal e os gajos curtiram um bué de mim. Ai, os tazos. E aqueles bonequinhos de plástico para mandares? Quais? Eu não me lembro do nome disso, mas também tive uns. Era assim uns bonecos. Tutanos, não. Tutanos era. Batata frita. Era batata mas frita. Era dessa marca. Ah, era dessa marca. A Ruth brincava com batatas fritas quando era pequena. Era muito triste. Eu tinha um tio que trabalhava numa Tutano. Desculpa. Eu tinha um tio que trabalhava numa Tutano. E era grande assim, eu tinha as cadernetas todas e os tazos todos, vão-se lixar. Eu era tipo. Eras a cool kid. Eu era a rei, eu era bué. É mesmo só a descer a tua vida, meu. Já foste bué fixe quando. Já, já não sou, tipo eu disse. Tipo, o meu pico chegou bué cedo, agora é só descer. Fogo. Um dia vais estar a jogar stop e vais perceber que não és tão rápida como Dante e nunca mais vais ficar mulheres. Vou tipo pegar tipo. Oh não. Boqueada. Não, mas como eu. Agora estava a tentar pensar como é que se chamavam esses monstros e não me lembro. Epá, eram uns monstrinhos azuis, cor-de-rosa, vermelhos, punhas assim, tipo, tinha pousavas pontos. No chão, depois atiravas um monstrinho e eles tinham que se derrubar tipo, uns aos outros e depois ficavas com eles, levavas para casa. Estamos a dizer qualquer coisa, não quadrados, tipo, fazias montes? Eu não fazia montes. Tu podias fazer tipo torres. É? Yeah. Okay. É, parece que eles tinham aquela forma assim meio quadrada. Ah, pois é, ok. Bem, perdi muita brincadeira divertida. Então, e videojogos? Foi Jackbox? Jackbox. Eu adoro Jackbox. O primeiro Jackbox que eu comprei, para quem não sabe, são jogos de party games. Jogos que se joga com o telemóvel. Eu comprei tipo um há bastante tempo na PlayStation 4 e ainda não havia cá na Europa. Tive que fazer uma conta americana para criar aquilo. Achei. É isso. Yeah, okay. E depois, passado um mês, veio para cá. Estavas muito à frente da cena. Sim, estava riding the wave, como se diz. Mas na altura eram os You Don't Know Jack. Não, porque já havia um party pack que tinha um. Sim, sim. Só que só havia nos Estados Unidos. Eu pensei, pá, isto nunca vai chegar cá ou assim. Não sei qual foi a minha lógica e fiz uma conta. Assim, na Europa é mais difícil porque eles às vezes têm a mania de querer traduzir tudo. Isso às vezes atrasa ou não, ou faz com que os jogos não venham para cá. Não, e o Don't Know Jack é muito de cultura americana. Não sei se entretanto eles mudaram, mas é um quiz game com perguntas bem específicas dos Estados Unidos. Pois, exato. Cá não funcionava. Mas depois comprei o Jackbox Pack 3. Uhum. Na Switch. E eu acho que aquilo não funciona muito bem na Switch. Qual foi a tua opinião? Ai, não tive nenhum único problema. Pá, é que há um jogo que, tipo, que envolve tu desenhares, fazeres designs de t-shirts no Jackbox Party Pack 3. E que se estás a jogar num ecrãzinho pequeno, não dá para ver nada, literalmente. É muito difícil de jogar. Ok. Eu sinto que jogos que há mais a base de som... Pá, sim. Também com o dedo não é muito fácil. Não, assim, fica não sempre horrível, mas... Sim. Mas é mais ver o resultado, tipo, quando estás com um grupo de boas pessoas, têm que se aproximar todos e... Está a ver? Pois, eu estou a ver. Não, pá, assim, podes sempre jogar com o computador e assim, ou o iPad, se tiveres, tipo, no telemóvel. Mas o 4, se calhar, não é tanto à base de ver o que está no ecrã. Não. O 4 tem um mini... Opa, já não lembro do nome dos mini-jogos, porque eu basicamente só joguei duas vezes cada um e houve um só uma vez. Mas vou dar só o exemplo de um deles que eu achei super giro. Somos todos monstros disfarçados numa casa assombrada e passam 6 noites, pelo menos connosco eram 6 noites, não sei se depende do número de jogadores. Éramos para aí 5 a jogar e cada vez que passa para a noite de um dia, tu tens direito a mandar 4 mensagens e tu podes efetivamente mandar mensagens. Se nós os 3 estivermos a jogar, eu posso mandar uma mensagem a dizer que quero fazer date contigo. E tu podes responder a dizer que sim, mas depois, na verdade, vais fazer date com a Ruth e ignoras-me. E com isso eu perco um coração. Basicamente, estamos sempre a enganar uns aos outros. Okay. Mas a parte gira é que as mensagens que nós trocamos vão aparecer para toda a gente no ecrã quando está a aparecer a rejeição ou o aceite. Ah, isso é giro. Yeah, mas então, o objetivo então é o quê? Aparece, eu ia adorar. Eu ia então adorar aparecem cenas ridículas que a gente descreve, estás a ver? Opa, que bom. Então, opa, é bem engraçado porque de repente tipo, chega a uma noite e está toda a gente tipo, a rir-se para os telemóveis, estás a ver? Toda a gente tipo, não diz nada, só ali tipo, é fazer giggle e... começas a ver o resultado e depois tu és um monstro dado aleatoriamente e tu tens um poder também. Por exemplo, o meu era um Vengeful Ghost, portanto o meu cada vez que alguém me rejeitava perdia um coração extra. E então com isso também, pá, pronto, tinha outra piada porque chega uma altura em que eu sou revelado quem eu sou e as pessoas de repente já ficam, peraí, eu não posso rejeitar. Ah, ok. Tenho que ir, na... mas eu depois estou a gozar com toda a gente ao mesmo tempo. Estou a dizer, ah, let's date, aceita toda a gente. Ok, pá, isso é tem um agir, tem um agir. Esse achei mesmo divertido. Havia um que foi um bocado manhoso, que era só umas cenas uma contra a outra, tu escrevias uma coisa. Yeah, há sempre uns muito a maus nos party packs. Eu estava para a boa da gente, estava para 16 pessoas. Eu sei que no 4 há uma versão do Fibbage, que é um mini-jogo que eu adoro, 3, que envolve mentiras e bluffs. Esse é giro. Eu não sei, mas não há uma versão especial que é entre amigos, tipo... Sim, mas eu não experimentei. Esse saiu no Party 4... Porque é o FIBA dos 3 tem isso, é o 3, uhum. Normal, e tem entre, coisas entre amigos, mas eu não joguei. Ah, ok. Não experimentei esse. Mas pronto, no geral achei piada ao jogo e acho que é super intuitivo a cena toda de usar os telemóveis, é super fácil, não tem nada a ver com os playlinks da Sony. Yeah, que tens que instalar apps. Que é uma bela merda agora. Yeah, boa, ainda bem que te converti para... Jackbox é muito mais fácil. Eu estava a pensar, a cena é que eu estava mesmo a pensar em comprar o Knowledge is Power. Sim. Só que é uma seca, obrigar as pessoas a instalar uma merda que demora bué. Não, mas é mesmo. Eu não ia à tua festa. Pois, yeah, eu percebo. Eu não ia à minha festa, mas. Instala-se-nos a minha. Não se lixar, tenho memória para ser. Bem-vinda, não te esqueças de instalar a aplicação. Yeah. Tipo yeah, a entrada. Yeah. A entrada. E depois há pessoas que têm que apagar apps por causa daquilo. Ai, que frustração. Não faz sentido. Makes no sense. Eu sou um desses. Sony. Que está sempre a apagar merdas. Mas pronto. Por acaso estou bem, eu estou bem. Depois compraram-se um iPhone. Yeah, exato. Olhem, eu também não joguei muita coisa. Eu estava a tentar acabar o Last Guardian da PS4 uhum. E revelação das revelações, desisti daquele jogo, não, porque é o jogo mais frustrante da minha vida. Oh, Luís, foda-se, não. Por favor. Desisti, por acaso desisti mesmo. Ao longo deste ano. Eu ontem estava mesmo irritado com aquele boneco e desliguei para esse jogo. Não. Eu só te peço uma cena. Só te peço uma coisa. Ao longo deste ano, joga nem que seja 5 minutos de cada vez. Mas ele é estúpido, o Treco é uma criatura muito estúpida, okay. Eu não tenho que passar. Estás-me a frustrar. Estás-me a matar por dentro. Eu é que sou estúpido? Tu não estás a tratar do Treco. Eu dou-lhe festas, eu sou bem carinhoso, dou-lhe aqueles barris cheios de porcaria. Mas ele sabe que tu só estás a fazer isso de propósito. Sabe então que não as coisas. Ele sabe, ele sente. Não é verdadeiro. Está sempre. A sério, honestamente, eu acho que é dos melhores jogos que saíram ever. Eu sei que não é a opinião mais popular porque o jogo é broken em muita coisa. Eu percebo isso. Mas. Nunca um jogo me deixou tão emocionalmente investido como aquele. E eu garanto-te que mesmo que não goste do jogo, é impossível não te sentires emocionado. Eu tenho a certeza que sim, porque eu gosto dos jogos dos gajos e gosto do universo deste, gosto da criatura, gosto do boneco que tu controlas, gosto da maneira como controlas tudo, gosto da animação do Trico. Mas o Trico não é aquela cena dele não fazer o que tu queres. Tipo, isso eu percebo, mas às vezes... É demais. Tu não fazes nada durante 5 minutos, estás às voltas numa sala a tentar resolver um puzzle, não fazes ideia de para onde é que tens que ir, porque o design das salas para mim não, tipo, não se percebe para onde é que tu tens que ir, não há tipo clues, visual clues para o que é que tu tens que eu fazer. Eu acho que existe. Mas, há muitas salas que é mesmo difícil pessoalmente, de perceber. Eu tive uma experiência com o Last Guardian que pelos vistos mais ninguém teve. E é por isso que eu acho que a minha interpretação do jogo é muito diferente. Eu não tive nenhuma frustração a jogar o jogo, zeros. Nunca tive problemas com puzzles, só houve um em que eu demorei um bocadinho mais de tempo, mas foi porque o Trigo demorou um bocado a fazer uma coisa. Pois. Que também acontece. É isso, que é tipo, eu não faço nada durante 10 minutos, mas de repente o Trigo lembra-se. Posso-me levantar aqui e tipo, tu já o trataste bem e não sei o quê, portanto não devia haver... Sim, não, isso eu já percebi, pelo menos já vi na net, que se tu tiveres sempre a spamar tipo, o botão para dizeres para ele ir para um sítio, ele não vai. Okay, seja, uma coisa tem que ser feita com mais controle, só dizer de vez em quando. Se calhar prometes tu. Não sei se quer um simulador de... Pronto, de cães. Pois, se calhar não queres. Mal comportados. Só que a única coisa que eu te peço é que não desistas já, porque eu posto tanta gente desistir daquele jogo e opá, é uma pena, é uma pena, porque eu acho honestamente que é das cenas mais incríveis. Vocês têm a cena de quando começam um livro ou um jogo terem que acabar apesar de não estarem a gostar? Não estar a gostar. É tipo, imagina, estás a começar um livro, não estás a gostar de lê-lo, não gostas de nada ali, das personagens, não sei o quê, mas sentes que vais perder qualquer coisa por não acabares o livro? Eu tenho um bocado essa cena com jogos, mas estou-me a tentar livrar dela, que é tipo, pá, eu não estou a gostar de jogar The Last Guardian, mais vale deixá-lo para trás, não sei. Eu percebo isso. Em vez de me estar a forçar... Assim, acho que sim, eu não o faço. Acho que sim. Ou seja, se eu começo um jogo e não estou a gostar, obviamente, tipo, não... Ainda por cima, jogos que demoram bué de horas. Sim, é verdade. Pá, o máximo que eu faço é dar um intervalo. Tipo, não estou a gostar, porque estou a ficar frustrada. Uhum. Porque, por exemplo, como o Lost Garden, ao início tu gostaste. E estavas ali bem empenhado. E agora estás só frustrado. Quando isso acontece comigo, eu deixo-me cá, tipo, por um tempo. E voltas? Um mesinho e tal, depois volto. E depois fico outra vez frustrada de mais um tempo. E depois volto sempre assim, tipo, não ir e voltar até que eu me passar. Sei talvez, lá. Talvez, já. Vou jogando. Já não é o jogo o meu foco, mas vou sempre estar ali. Por exemplo... Aquele jogo que saiu para a PS3, o primeiro, da Heavenly Sword. Heavenly Sword. Eu não consigo nem por nada derrotar o último boss, o cabrão. É difícil. Até hoje. Okay. Mas estou tipo ali, eu vou e volto, e estou ali a tentar. A sério? Vais lá de vez em quando? Yeah. Mas isso é fixe? Tipo, já não jogo há uns 6 meses, mas sei que vou voltar outra vez. Mas vai haver uma altura em que pegas no comando e passas em numa vez. Sim. É o que normalmente acontece. Yeah, e depois comente... Normalmente o que acontece é eu volto no dia a seguir e passo tipo à primeira. Yeah. Tá bem, pronto. Provavelmente não é. Não. Provavelmente não é esse tipo de coisas. Há coisas que são. Eu nunca joguei o Heavenly Sword. Eu gosto da Team Ninja. Ninja Theory. Eu gosto da Ninja Theory e até curtia jogar esse. Mas o que me dizem é que é difícil. É que me dizem que é bem difícil. Pá, pronto, ok. Estou assim um bocado dividido. Há 3 anos, isto não é brincadeira. Assim, uma coisa, só te vou dizer mais uma cena, rápido. Eu acho que deves jogar o jogo. No entanto, acho que nunca deves jogar nenhum jogo frustrado. Isso é pior, pois ficas comendo isso. Não vais tirar nada do jogo. Mesmo que acabes e que gostes do final, vais só estar tipo, meu, tá bem, ok, acabou. Fogo, finalmente. E não aproveitas o incrível que é a história daquele jogo. Não, mas é assim, que eu estou assim meio dividido, que é tipo, comprei aquilo e para já tenho o remorso de comprei, gastei dinheiro, eu devia acabar este jogo. Por favor. Segundo é tipo, é backlog, tenho que despachar isto porque está na minha. Jogos que eu tive a acabar. O quê? Despachar um jogo? E quero jogar outras coisas mais modernas. Mais modernas, tipo, um ano dos jogos de agora, 2017. Tem um ano, sim. Mas pronto. Dá um tempo. Vou tentar mais um bocado. E outras coisinhas que eu joguei. Eu comprei uma coisa super fascinante, para quem não sabe o que é. Chama-se Raspberry Pi. Fixe. É um mini computadorzinho onde enchi. É verdade. Enchi aquilo com milhares e milhares e milhares de jogos que tu possuís. Possui, assim, oficialmente. Exatamente. Sim, compraste todos. Tudo legalmente, incluindo cenas da TurboGrafx e da ZX Spectrum. Tu tens tudo. Comprei tudo. Ele é um colecionador nato. A um cêntimo. Mas como tu não queres gastar os cartuchos em si. Não, exato. Eu tenho a coleção inteira da Super Nintendo, mas também quis pôr emuladores aqui no meu computador. Que tu criaste. Para poder jogar tu. Acho que não é assim tão ilegal falar disto. Não sei se vocês estão mesmo com medo que a polícia entre aqui. Claro que sim, agora vai entrar aí. Não, vai estar um... Era só uma piada. É uma caixinha incrível onde tu ligas qualquer tipo de comando USB e podes encher aquilo com todo o tipo de jogos. E aquilo é uma cena incrível. Sim. Porque eu tenho a coleção interna de... Eu tenho uma coleção normal, é verdade, de cartridges de Super Nintendo, mas há uma data deles que eu perdi ao longo dos anos. E ter uma destas caixinhas com um bom emulador lá dentro faz com que possas redescobrir jogos que já não havias há anos e anos. Isso é fascinante. Isso é verdade. Estive a ver a minha namorada a acabar o Super Mario Land. É assim que se chama, certo? O primeiro. Não, o Super Mario Land é do Game Boy. Exatamente, o primeiro do Game Boy. Porque eu também tenho a coleção de Game Boy completa. Okay. É o único que eu tenho, Super Mario para o Game Boy. Eu gosto tanto do primeiro e não é muito. Não sei se vocês já alguma vez. Se vocês chegaram ao fim desse jogo. Eu cheguei, sim. Aquilo tem níveis muito estranhos, tipo na China. Com música que para mim não faz sentido nenhum no universo. Eu não tenho a certeza se cheguei, sei que cheguei ao 1 ou ao 2, mas o 2 já é muito diferente. Epá, o 2 é, os bonecos são gigantescos, os maus são gigantescos, tipo, eles claramente foram para uma estética completamente diferente. Também estive a experimentar aí, pronto, lá está. E eu só depois é que percebi, porque eu fui ler sobre o Super Mario Land e aquilo nem sequer foi feito pelo... com a... como é que se diz? A tutoria? Com o olhar do Miyamoto. Okay. Ou seja, foi feito por outro gajo, pelo criador do Game Boy, como jogo de lançamento do Game Boy. Ou seja, aquilo quebra algumas regras do que é o Super Mario normal. E isso nota-se. E em termos musicais, isso aqui é bastante diferente. Eu na altura não pensava nada disto, né? Sim, obviamente. Eu tenho a ideia de que o jogo não é, atualmente não é muito bem recebido. Mas é estranho, man. Eu estava a pensar nisso, tipo... Não sabia. Tu jogas o Odyssey até ao fim, não, nunca, e faz homenagem a uma data de jogos, e tipo o Super Mario de Game Boy é tipo completamente postulado. Completamente ignorado, claro. É. Eu curto bem. Yeah. Não sei se nos Estados Unidos foi tipo menos fenómeno do que cá. Ou assim. Eu pessoalmente lembro de adorar o jogo. Não o joguei desde há anos atrás. Mas fosse Super Mario. Super Mario Land 1. Aquele... Estou farto desta merda. Ok, tens que explicar agora. Pronto, esquecemos de dizer isto no início. A Ruth tinha um poder especial ganho numas fake news há duas semanas. Acho que foi o último episódio que participámos. Yeah. E como tu ganhaste aquele jogo, tiveste direito a este poder que acabavas com um tema mal fidesse esse poder. Quer dizer, portanto, foi bem jogado. Eu não posso falar mais sobre este jogo que não vou mencionar sequer. Yeah, até ao final, não interessa a notícia. Nem posso falar de Raspberry Pi, só para acabar o tema. E, pronto, e tenho lá boa de jogos. Também estive a experimentar cenas random, tipo Looney Tunes, Tiny Tunes na Super Nintendo. Okay, okay. Pá, é uma coisa incrível para descobrir em jogos. Acho que. E não custa assim muito. Tipo, é aquilo. É bastante... pode fazer, Sim, não custa muito dinheiro e há bué tutoriais no YouTube para construíres aquela maquinazinha e como pôr os ROMs lá dentro. E é overwhelming porque ficas com uma coleção que é um scroll infinito de jogos. E não consigo com jogos desses, com jogos que saíram no mundo todo, com jogos exclusivos do Japão, com jogos exclusivos dos Estados Unidos. Isto são ROM sets que gajos preparam e te põem disponíveis na net. Isso atrofiava-me bem, meu. Epá, eu tenho ali jogos que... Não, é tipo, e por exemplo, há certas relíquias dos videojogos, que, por exemplo, tipo o Mother 3, que tipo a Nintendo não quer nunca mandar cá para fora, a única versão que tu podes jogar é uma versão traduzida por fãs. É? É, porque tu tens o Mother 2, que é o Earthbound, e o Mother 3 só saiu no Japão, que é um dos grandes jogos que o pessoal quer trazer para cá e a Nintendo recusa-se a fazê-lo. Portanto, é uma maneira de fazer, também de jogar isso. Obviamente, pode jogar no PC, mas... É incrível, estou apaixonado com aquela caixa. Vou continuar à mesma a comprar aquelas overpriced boxes que a Nintendo vende, das Super Box, Super Nintendo Classic Mini, que eu também comprei. É estupidamente mais caro do que isto, com tipo 30 vezes menos jogos. 30 vezes é pouco. Ok, 200 vezes menos jogos, mas é uma forma legal de jogar esses jogos, portanto eu também valorizo isso. E pronto. Cool, nice. Portanto, eu tenho todos os jogos do mundo para jogar. É essa a minha conclusão. Ok. É, basicamente. Nunca mais vou sair da minha sala. Até à geração PS1. Sim, eu já tenho tipo, Nintendo 64, a coleção completa de PlayStation 1 são tipo 500 GB que eu tenho agora no meu computador. Só que aí tens que pôr tipo um a um. Mesmo assim, meio ter é imenso. Pois é? É bué? Não, saíram muitos jogos para a PS1. Sim, e pronto, e é como aquilo é CD, já aguentava com mais espaço. E portanto, agora os emuladores são muito mais pesados. E pronto, tens que pôr um a um quando queres jogar tipo o Clonoa, né? Estávamos a tentar. Clonoa! O que é que havia mais na Super Nintendo? Não havia mais nada, né? Era só Super Clonoa. Nintendo. No PlayStation. Tinhas lá o Gex, tinhas lá o Ghost in the Shell, tinhas lá o Nightmare Creature. Pronto, de vez em quando punho lá um joguinho que eu quero experimentar em vez de ter lá a coleção inteira, que é estupidamente como nas outras consoles. Meu, Tekken 1. Tekken eu nunca joguei o jogo 2. Oficial. Tekken 2 é o melhor, foi o que eu joguei Tekken 3 para mim. Eu nunca joguei. Um eu joguei bastante. É bastante podre quando tu olhas para aquilo agora. É muito podre. Está bem, o 2 também é bué da podre. Não, mas o 2 é menos. Mas há uma diferença grande. Há uma diferença grande. Temos que experimentar ali daqui a um bocado. Mas pronto, vamos falar do que aí vem no futuro, pessoal. Quem é que gosta mais do futuro do que do passado? Gosto do presente. Uau, boa resposta. Isto foi bem velhinho da minha parte. Foi bem maduro, terra a terra. É verdade, tu gostas de viver no agora. Claro que sim. Não. Quem não, não é? Quem não? Claro, eu gosto. É isso. Eu sou um bocado antipassado. Antipassado? Yeah, eu não gosto do passado. Ah, eu gosto de recordar. Não é ver no pé, é recordar. Porque não gostar de tudo. É verdade. Ah, tu gostas de tudo. Temos aqui muitas perspectivas muito diferentes. Ok. Acho que a minha é melhor. Tá, pronto, 2018 é um ano que nos reserva. Vai ter 34 milhões de jogos que vão sair, como é óbvio. Ai, que desinteressante. Estamos agora precisamente no início de 2018 e, quer dizer, podemos dar uma olhadela a tudo o que aí vem. Super curioso para eu só quero saber quando é que sai o remake do Medieval. Resto. Não sei se há data. É 2018? É possível. Eu acho que é, se calhar. É capaz de ser. Eu também quero jogar esse em jogo. Setembro? Não sei se falámos sobre isso aqui no podcast ou não. Falámos, mas não falámos quando é que saía. Ah, pois é, eu pus imagens medieval. Acho que é dessa maneira finalmente que eu vou experimentar. Ou então no meu Raspberry Pi, pessoal. Tens que ao original, aqueles quadrados, aqueles homens. Aquele podre. Aquele podre mesmo. Bom, vai sair muita coisa. Eu tenho aqui uma lista à minha frente. Ai, não digas, diz o mais importante. É assim, se eu for um a um, ficamos aqui literalmente horas. Não, olha. A série são assim. Não, eu vou saltitar. Tipo, olha, dia 26 de janeiro, não sei se vocês estão interessados nisso. Monster Hunter World. Pronto, e tu sabias de cor? Fuck yeah, meu. Tu és tão nerd. Eu não disse nada. Eu nunca joguei Monster World. Olha, e dia 5, se há alguma coisa assim de fevereiro. Se há alguma coisa dia 5 de fevereiro. Se é o teu dia de anos. Absolutamente nada. Fuck, o quê? É o pior dia do ano. Tem 30 de outubro. Já vamos lá. Dia 16 de. Outro dia de anos. 16 de fevereiro. É o melhor dia do ano. Porque são os meus anos. Claro. E porque vai sair o Bayonetta 1 e 2 para a Switch. É uma malha da stripper. Que é feiticeira. Por acaso tens razão. Mas eu gosto bem do jogo. Eu nunca joguei, não faço. Mas supostamente é fixe. A banda é fixe. E ataca com cabelo. Ai, a banda é bom, meu. Último boss, man. Eu tenho uma panca por bosses tipo Ultimate Boss. Mas tu nunca jogaste dois, só o primeiro. Só o primeiro. O primeiro era do quê? Relembra-me. Wii? Não, o PS3. É PS3. Xbox. Não era exclusivo. Eu tenho o jogo. Estou bem orgulhoso de ter aquela cena comigo. Não, exclusivo foi só a partir do 2. Agora e vai que falamos ser o 3 sobre também. Isso, vou voltar a jogar. Toma mas por acaso, olha, eu nunca joguei. Insisto que eu tenho que jogar. Chegar vai ser uma boa entrada. É tão fixe. Meu apesar Deus. De que não gosto nada da cena de que tu compras, na verdade, esse conjunto, tu compras o 2 e o primeiro é download, não vem nada. Whatever. Aquilo tem 32 GB na Switch. Então, um jogo deve ser 32 GB. Exato, por isso mesmo. Ah, o outro também tens que pôr dentro da Switch. Então, e o que é que sai dia 24 de abril? Para de saltitar no ano. Eu ainda não sei o meu. Olha, no mesmo dia 26 de janeiro vai sair o Dragon Ball FighterZ. Ok. Eu sempre odeio os jogos de luta. Eu não estou muito excitado com isto, mas... Eu odeio, desde pequenina, os jogos de Dragon Ball. Eu odeio, eu adoro a série, odeio os jogos. Mas eu fico morto, eu vomito. Assim que vejo aquilo, eu vomito de raiva. Meu Deus, tu tens um problema. Eu odeio, a sério, eu me odeio. A quantidade de vezes tu vomitas com certas coisas. Epá, irrita-me, são esses jogos de luta que são os da DC. Epá, Injustice. Não todos, não quero saber todos. São todos nojentos. Da Marvel também. Vamos receber tanto hate. Ah, pá, sabes o que é que foi? Não, vamos. Eu vou-te contar. É que sempre que eu queria jogar esses jogos, jogava com amigos que estavam-se a viciar. Eles eram bué da boss. Na verdade, é um isto ódio. Vem de frustração. É um ódio de frustração. Ok, não, já estou. É uma raiva mesmo. Mas eu estou a dizer isto. Então, se jogarmos todos Dragon Ball. Não, eu não vou jogar, não consigo. Nós não consigo. Vou dizer mesmo que é uma merda. Tipo, é bem fácil. É a mesma coisa com o Naruto. Eu odeio o Naruto. Oh, eu gosto dos jogos. Até. Fuck. Eu nunca joguei jogos de Dragon Ball de porrada, nem Naruto, nem nunca nada tive. Por acaso. Nunca tive, mas por exemplo, um amigo meu tinha o do Naruto, um primeiro que saiu em. Que não era 2D, não era side de lado. Era um 3D. Eu sei, é esse. Era um filme dos Storm, whatever. Yeah. E, é bom, eu gostei bem do jogo. Ai, não. Okay. Não posso. Não eu consigo. Também não sou, não é a minha cena, jogos, não é a minha praia. Não Dragon bem Ball com tem isso. Muito bom aspecto. Tem muito bom aspecto. Para quem gosta de Dragon saber. Ball, nunca mas o que eu gostava era um adventure game. Devias ter guardado o farto para agora. Não, eu quero discutir isto. O que eu gostava. Ah, pronto. Eu não estou a fazer a minha. O que eu gostava era um. Pois não! Rui! Começa agora, pronto. Uma das consequências desse mesmo jogo que nós jogámos há duas semanas era. Porque o Rui perdeu. O Rui tinha que começar todas as suas opiniões com não, mas. Não, mas. Apesar não, mas, mesmo que concorde, tem que começar com não, mas. Sempre. E ele está a falhar. E isto não sei o que é que isto quer dizer, mas acho que vai ser. Não. Tem que haver uma consequência não, qualquer. Mas, se eu discordar. Sim. Eu não tenho que dizer. Não, mas. Não. Não, mas não. Não, é verdade. É só quando concordas que é só quando não, mas. Pronto. Está bem. Mas começa a partir de agora porque a nossa cabeça está. É 2018, pronto. Viemos de ressaca. Já, estamos todos ressacados. Nós bebemos bem. E há de bolos. Oh, então. O que é que vai sair mais ao longo deste ano? Olha, em. Shadow of the Colossus, dia 6 de fevereiro. Está bem. Isto é quase no teu dia de anos, Ruth. Por que não dizes ter-nos um bocadinho mais tarde? Shadow of the Colossus, estás entusiasmado, Rui? Eu sei que já jogaste um bocado. É sim, eu não estava ao início, eu recordo-me dizer porque mais um. Ai, desculpa, mas. Nós já comentámos isto por causa da Lisboa Games Week. Exato, mas estive a acompanhar um jogo de Shadow of the Colossus com o meu namorado E tivemos a comparar os gráficos. Pá, já estou entusiasmada. É absurdo. É, está muito melhor. Este é quatro. Não, é absurdo. É ridículo. A única eu fiquei estúpida. A única coisa para mim foi aquilo que eu disse já naquele episódio, foi que os controles não foram atualizados. Sim, e vão ser. Isso é bem bom. E que o jogo estava super bagado, mas é uma demo, pá, whatever. Então espero que a versão final não venha com cheiros. É isso, a única cena para mim é que fiquei tão desiludido com o que vi, que a diferença para mim vai ser, em vez de ser comprar logo no... Eu fiquei. Eu fiquei bem impressionado também. Não, mas ele está a falar em termos de bugs e de... Eu não gostei do que joguei. Tipo, estava mesmo bagado por todo lado. Eu só vi, não joguei. Não estava a conseguir fazer coisas básicas. Tu contaste. E... opá, para mim passou de compra automática para... Vou esperar para ver como é que o jogo corre. Que eu espero que seja bem, porque o jogo tem muito bom aspecto, nesse sentido é muito bom. Tu vais nos cenários, tu conheces os cenários que estás a ver, só que estão com uma magia completamente diferente. Mas bem. Okay. Não, mas eu por acaso, não é? Eu acho que é daqueles jogos que eu não vou jogar esse... Eu acho que por acaso não vou jogar, eu sinto que já joguei ao aquele jogo e estou satisfeito com o que joguei no 2. Aliás, eu joguei à versão remaster na 3. Um remake do Ico, eu comecei a jogar aquela... Mas já há um remaster na PS3. É o que eu tenho. Epá, é bom jogo. Preciso respirar um bocadinho. Devia jogar o Last Guardian, Ruth. Joga tu isso por mim e depois diz-me o que é que achas daquela porcaria. Quando tiver PS4, a gente... Também, eu ofereço isso, dou-te. Dia 5. Dia 5 de Fevereiro é o dia da Dungeons, ok? Yeah, pessoal. Em Fevereiro, pronto, Bayonetta. Epá, este jogo é incrível, que vem dia 20 de Fevereiro, pessoal. Eu estou super entusiasmado. É o PUBG. É o Metal Gear Survive. Não é o Hitman? Não. Quem me dera. Metal Gear Survive. Agora, quem está entusiasmado com esta porcaria? Nada. Não, mas não. Zero. Quando é que sai aquilo que eu quero mais jogar? Death Stranding? Ah, isso aí é de 2032. Então pronto, e não só estou a ficar bem contente. Este aqui é o primeiro, supostamente, Metal Gear sem o Kojima. É Konami. Sem o Kojima de nenhuma maneira. Espera, é o primeiro Metal Gear? Tipo, como assim? Sem o Kojima. Okay. O Gale desapareceu, né? Está a jogar, está a fazer o Death Stranding. E a Konami está a fazer um survival game estranho com os assets e com as cenas do Metal Gear. Pronto. Com zombies. E o quê? Sim. E a destruir a história que foi contada no Metal Gear 5. Caguei nisso. Para mim não me faz confusão. Eu não quero spoiler a porcaria do Metal Gear 5, mas porra, há um evento no Metal Gear 5 que eles, com este jogo, estão-te a dizer assim, mas não aconteceu, foram por um wormhole para outro universo. Houve um portal e viajaram no tempo. Tipo, é literalmente cagar em cima da história que o Kojima fez. Eu não percebi bem. Tu só à espera dos comentários e cada discussão sobre. Eu nem percebi bem a necessidade. Não, mas no nosso vídeo. Sim, vai haver milhões de comments. Completamente, e likes, mandem vídeo, e shares. O que é que vai sair mais ao longo deste ano? Que sai em agosto? Ainda estamos em março. Em março, 23 de março, A Way Out, é aquele que já tínhamos falado do homem que mandou os Oscars à fava. Sabes? Simpático. O criador dos... Como é que se chama? Two Brothers? A Two Brothers Tale of Dragons? Já sei. Sim. A Tale of Two Sons Brothers. Brothers. Não sei como é que se chama. Brothers, dois pontos, Tale of Two Sons. Já sei qual é. Tá bem. Fixe. Esse tem um ar muito fixe. Vai sair o Ni no Kuni também nesse dia. Oh, Ni no Kuni! Mas eu, por acaso... Ni no Kuni 2, The Revenant Kingdom. Eu nunca joguei o Ni no Kuni, mas sei, pelo que me contaram... Que chega a uma parte no jogo em que a tua curva de aprendizagem estagna, fica bem difícil. Também já falamos sobre isso, que é tipo grind to the max. Mas eu confesso que. Eu adoro. Lembro-me. Mas o art style, certo? Dragon Quest. Ruth, tu que adoras Dragon arte. Dragon Quest é perfeito, mas sim. Conta. Aquilo, aliás, é feito pelo metade com os Ghibli, né? Não. Ah, sim, foi. O primeiro, o Ni no Kuni. Foi com parceria. Os trailers? As cutscenes. A parceria do Ghibli. Partes de anime mesmo foi 100% feito pelo estúdio. Mas não foram feitas por eles. Parte do design teve envolvido o estúdio, sim. Mas neste segundo também? Não, neste segundo não. Não, acho que este segundo já não tem nada a ver com eles. Nem sequer tem sequências de anime. É tudo sequências in-game. Ei! Mas tem bom aspecto, está bonito. Tem bom aspecto. Sim, é bonito. E eu joguei um bocadinho também na Lisboa Games Week. Estou bem curiosa com este jogo. E gostei muito do que joguei. O combate não tem nada a ver, é tão melhor. Ai, ainda bem. O combate não era grande cena. É assim, o Ni no Kuni 1 é dos meus jogos favoritos que eu não joguei, nem nunca vou jogar. E que eu tenho na minha coleção. Pá, por amor de Deus. Aquilo estava a ser tão grande que eu não apeteceu acabar. Mas esse aí respeito e gosto bem. Estava a ser tão grande e grande que não. Yeah. Mas adoro. Estou secante. Far Cry 5, no dia 27 de março. Não, não sei mas, se alguém. Don't give a shit. Não, mas don't give a shit. Não, mas não, não quer saber também. Eu gosto dos Far Cry. Eu joguei o 4, o 3. Ubisoft pode ir com o que a Ubisoft pode ir, mas que deixe o programa deles de fazer. A Ubisoft destruiu o Open World. A Ubisoft faz jogos bons de vez em quando. De vez em quando. A Ubisoft devia fazer jogos bons sempre. E, tem franchises para isso, só faz porcaria. Mas, whatever, mais. Whatever, Rui. Não, mas isso não interessa. Não, mas Rui, estás enganado. Bom, a partir daqui começa a ficar tudo um bocadinho mais indefinido, porque há uma data de jogos que vão sair em 2018 sem data ainda prevista. PUBG já saiu, pessoal. Não sei se é um dos melhores jogos do ano passado. Há quem diga que é dos melhores jogos do ano passado. É quem diga que não. Olha, em 2018, o Bloodstained vai sair, Ritual of the Night. Que é de um dos criadores do Castlevania. Okay. Quem gostava do Castlevania aqui? Yeah, Castlevania, yeah. Olha, por acaso eu estive a jogar Castlevania 4 na Super Nintendo Classic Mini e acabei o jogo, pessoal. A sério? Nice! Yeah, obrigado, nice. Obrigado. Nice. Obrigado. Boa. Não, é jogo fácil. Fiz bué a save states e. Yeah, é o que eu faço. Yeah, tipo, sempre que dava um golpe no vampiro final, fazia um save. Gajo novo, meu. Yeah, já não tenho tempo para estar a tipo um ano a tentar. Mãe! Anda a jantar! Não posso, mas eu tenho que gravar, não é assim? Vá, pronto, tem que apontar desculpa. Password. Ai, eu tinha um caderno tipo. Yeah. Eu quando chegava o Crash Bandicoot, eu não tinha memória card na altura quando saiu. Caderno. Dava-te a opção de passwords? Yeah, tinhas, o primeiro tinhas. Eu não tipo, tinha um caderninho com. E aí eu lembro disso. Pessoal, eu sou mais nova, claro que me lembro muito mais facilmente, não é? Mas é, a tua memória está fresca. Está fresca! Eu tinha um caderninho com bué passwords. Bem engraçado, mas yeah. Mais, o que é que sai em abril? Já passei abril porque abril é pouca coisa. Então não interessa. Vai sair um jogo que é o Anthem, BioWare, criado pelos BioWare, que são os gajos que fizeram o Mass Effect. Jogaste ou não? Os gajos destruíram Mass Effect? Yeah, os gajos destruíram o Mass Effect. Estão agora a criar um novo jogo e a achar que as pessoas mas têm fé neles. Mas quem é que lhes dá financiamento? Que medo! Electronic Arts, não, porque eles estão a fazer um. Ah, eu tinha medo, não dava. Então, bem, assim. Não, mas que eles estão a fazer um jogo completamente diferente, que é online e não sei o que. Que é Destiny, né? É o Destiny versão third person. Não, mas não me interessa. Cheio de loot box e. Ai, merdas. Que seca, segue. É, ah, meu Deus, bora, vocês agora, vai agora ser? Não falo sobre vocês isso. São tão eu devia ter guardado o meu peido para agora. Para o Anthem, que parece o Destiny com Electronic Arts. Mas qual é o mal Arts? Do Destiny por si só, lá porque é multiplayer? O Destiny supostamente é fixe. Não tem mal, mas a Electronic Arts só tem feito merda ultimamente e não acredito que vai ser desta que vai fazer. Ela vai aprender com o tempo. Quando? Só fez pior. Vamos. Okay, é aquela fase de declínio fetido, mas vai. É assim, vai, seja vai. Como for, não tem arte de ser um jogo que eu jogo. Não, portanto, não é eu não vou estar a. Sim, não, não parece... online, eu não gosto muito de jogos online, sou mais offline. Confesso, é verdade. Yeah. Quem vai sair mais? Não sei, nunca me aliciou. Eu também sou muito mais offline. Jogar online, eu tentei com o WoW, com o LOL, tentei com mais uns quantos jogos, já não me recordo. Mas eu não tentei nunca, muito. Pá, nunca me acho pegou. Que o que eu tentei mais foi com CS. E o que me converteu a mim foi o PlayerUnknown Battlegrounds. Tentei com. Ainda joguei um bocadinho no. Com o Team Fortress, mesmo assim não foi muito. Team Fortress, Pá, tentei, bué, pessoal, não consigo. Yeah, assim, pessoal. Offline. Mas tentaste? Tentei. Pronto. Bué. Aí é o que interessa. Perdoem a Ruth. Offline is life. Mais 2018, releases. Darksiders 3. Tens o título do episódio. Offline is life. Jogaste a 1 ou 2? Joguei a 1. E curti, bué. Gostei bem da arte. Ai, desculpa. Para de dar socos ao microfone. Sem querer. Um e o dois, gostaste? Um. Ah, um, ok. Eu nunca joguei. Acho que recebemos agora gratuito na PlayStation Plus, ou não? Dois. Sim. O dois, ok. Dois. E o Darksiders 3 até tem bom aspecto. Não sei se tem. Não é daqueles que eu vou jogar. Detroit Become Human. Ah. Quero dos muito. Criadores do Heavy Rain. Quero bem checar. Estou bem curiosa. Rui, tu chegaste a jogar isto no Lisboa Games Week e não comentaste. O que é que achaste? Eu gostei mesmo muito. Também... É assim, os problemas que eu tive eram 100% relacionados com o que eu acho que é péssimo hardware da Lisboa Games Week, porque nenhum fones funcionavam de nenhum jogo que eu experimentei. Pá, não sei, era tipo as entradas. Mas quem é que dá fones e estas coisas? Estavam lá disponíveis, mas nenhum fones funcionavam bem. Então estava sempre a entrar e a sair o som, mas isso não era nada com a demo. A demo em si, adorei, muito mais do que eu pensava que ia gostar. Tu jogaste ao... como é que se chamava aquele? Beyond Two Souls. Gostei. Joguei e gostei... Joguei o demo. Depois limitei-me a ver gameplay, que aquilo é um bocado muito mais... Aquilo é muito mais cinematográfico do que um jogo, então... Sim, eles são todos um bocado assim. Ver mas, um gameplay. Sim, mas se te retiram as escolhas, tu perdes um bocado o que é que o jogo é. Ou seja, estás a ver um filme de acordo com as expectativas e as escolhas de outras pessoas que tomaram. Mas eu percebo. Mas é um jogo que eu vou acabar por não jogar. Porque... Yeah. É o género que eu gosto muito, eu adoro Adventure Games. Mas o Heavy Rain, para acrescentar aqui uma coisa, é dos meus... Como é que eu vou pôr isto aqui? É o meu jogo favorito que não gostei. Ok. Eu acho que percebo o que é que Tenho a minha opinião que tu. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou. É assim, eu adorei jogar aquilo com um amigo. Eu estava numa fase em que jogava aquilo com vários amigos a repetir tudo. Tipo, curtíamos bué e depois eu juntava com outras pessoas e eles jogavam do início e curtíamos bué tomar as decisões diferentes, não sei o quê. Só que depois começas a perceber que aquilo é um bocado uma sham, as decisões diferentes. É. Há secções em que tu podes não fazer nada e o jogo avança, apesar de não fazeres nada. Sim, é verdade. E depois achei o twist e o final super mau. Tipo, má história, tipo, argumentista completamente sneaky motherfucker. Pá, pois, isso é o meu problema com o David DLC? Cage. DLC de Heavy Rain? Ah, havia um, What? Yeah. Existe? A sério? Jogas, okay. Jogas com uma jornalista. Vais fazer. Não fazia. Puta, por causa eu curti o bué. É fixe, é fixe. É uma história antes de... É um outro serial killer que ela investiga numa casa que tem... Já não lembro qual é que é a cena dele. Ela ia lá comprar droga, tipo naquela, porque ele é um médico, já que não pratica. E ela ia lá numa de fazer perguntas. Mas depois, é fixe, pá. E depois o gajo ofereceu-lhe um copo e tu podias dizer que sim ou que não. Eu não me recordo o que acontecia se disseste que não, mas disse que sim. Sim, acho que ela ficava presa num sítio. Acorda, só que tipo, faz sentido quando tu bebes do copo, mas quando tu não bebes do copo, o que é que acontece? Eu não me recordo já. Pá. Vamos jogar. Vou jogar. Nem sabia que existia até hoje. Olha, mas pronto, isso é um bom exemplo. Fiquei bué desiludido e acabou por ficar assim um bocadinho... Eu percebo. Eu acho que tens toda a razão, honestamente, porque o David Cage, que é o escritor dos jogos todos, ele só é bom quando faz este tipo de coisas. Quando faz coisas em que isto é relativamente real, embora seja um bocado coisa, mas quando não é over the top. O problema do twist do Heavy Rain é que é over the top. Toda a cena que ele está a tentar fazer é completamente over the top. E isso é o que não funciona. E é um jogo que não envelheceu muito bem. No caso do Beyond, faz muita coisa bem, mas quando é over the top, man, é bué. Eu não gostaria... É mau? Não é bom. Que é um bocado feio, tem coisas forçado, boas, não... Tem coisas boas dentro da cena mais ou menos má. Mas, no geral, tipo, não, foi um jogo que quando acabei pensei, foi fixe, curti, mas não deixou assim um... Sim, sim. Eu acho que este tem um feeling que este vai estar no sítio. É pá, vamos lá ver. Lembra-me agora que quando eu comprei a minha PS3 com o Heavy Rain e trazia dentro da caixinha o origami que tu podias fazer. Eu também tinha. E dava com as instruções. É Origami Killer. Adoro esses detalhes. Eu também perdi, não sei nem aquela porra ficou. Podemos spoiler, certo? O Origami Killer... É o... É aquele gordo careca. Agents, ele é quê? Brown? Agent ele não é Brown. Johnson, não sei Johnson, como é que ele se chama. John? Não, pode é ser Johnson. É Johnson a partir... Baby. John Johnson. Agent Johnson's Baby. Agent John Johnson. E não fazia puta de sentido tu ter jogado com aquele gajo o tempo todo. Foi ou não foi? É que é mau, é mesmo. Confuso, tipo 101. É tipo mau argumento 101, tipo de escola de cinema. Não há ali forçado nenhum, tipo, pistas que façam sentido para aquele gajo ser o serial killer. Eu ia curtir muito mais que fosse o pai que tivesse, tipo, uma esquizofrenia qualquer fedida, uma merda qualquer. Ia curtir muito mais, tipo... Epá, eu não sei, mesmo assim, eu preferia que fosse outro gajo qualquer. Não, mas imagina que o pai tinha... Sim, isso também não era muito bom, acho. Mas olha, preferia estar, tipo, a jogar o jogo inteiro com este detetive, fazer bastante bestias e depois de repente... Não, e os pensamentos do detetive não fazem sentido com o twist e não sei o quê. Não está ligado, está bem estranho. Enfim, mas esse é o problema. E não me quer dizer, segue. Desculpa, interrompi. Não ia dizer nada. Olha, a Ruth, vai sair o Dreams. Vocês não estavam a falar deste jogo? Foi o que referi. Quero muito experimentar isto. Que é o novo Little Big Planet, basicamente. Exatamente, na PS4. Sim, é o level up, tipo, mil. Sim, mas tipo, yeah. Little Big Planet no sentido tipo que é através daquela tentativa de criares uma quarta parede no mundo dos jogos, ou uma quinta parede. Vocês falaram sobre isso naquele episódio, eu depois fui ver e lembro perfeitamente de ver imagens daquilo, mas tipo, há bastante tempo, depois de 3 anos. Sim, é capaz, sim. Depois eu mandei-vos um videozinho sobre a bacaninha lá fazer. Não, e é fixe. Aquilo parece interessante, mas também não consigo perceber o que é aquilo. Mas eu fico bem na dúvida, tipo... Sim. Será que qualquer pessoa pode fazer um cenário assim? Eu acho que sim. Não, eu não me admirava. Eu acho é que, honestamente, eu se comprar o jogo, e acho que compro eventualmente, eu vou ser daqueles que só joga as merdas já criadas e não vou criar muito. Yeah, é isso. Eu tenho muito stress. Epá, fico logo tipo, meu, isto demora bem de tempo. Eu não vou tentar. Tipo, um dos sell points do Little Big Planet era que podias criar o teu próprio nível. Eu nunca criei. Mas seca, a pessoa cria merdas que incríveis. Adora! Yeah. E cria cenas incríveis. Portanto, este é muito melhor, uma plataforma muito melhor para fazer. Eu acho que sim. Vamos ver. Eu acho que vai correr bem, eu acho que vai ser isso. E mais? God of War, obviamente. Quando é que isso é? Não tem data. Não tem, é Q1 deste ano. Mais um. Não é mais um. Eu não sei se isto vai acontecer. Isto é uma espécie de. Isto é uma continuação barra reboot de Gameplay. Eu quero que saia aquele jogo em que é bacana, que tem problemas mentais. Hellblade, mas já saiu. Já saiu. Então, caralho. Já saiu em agosto. Como assim eu perdi? Vai comprar uma PS4. Opa, não tenho! Olha, em 2018 também vai. Mais birra do que outra coisa qualquer. Também vai sair. Eu estou com biga para este. E isto é estranho. É o Jurassic World Evolution. É tipo uma espécie de theme park, mas constróis um parque de dinossauros. E eles depois comem pessoas e fogem e não sei o quê. E tu tens de tomar conta daquilo. Eu nunca vou aceitar com pica para este tipo de jogo em 2018. Yeah, I don't really care. Não, mas. Mas eu percebo. Não é o meu género de jogo. Não estou nada frustrado com o que disseste. Kingdom Hearts 3, 2018. Estou bem curiosa. Eu não quero que me estraguem a porra. Estão aqui dois fãs de Kingdom Hearts. 10 years in the making. Eu não conheço o jogo. Nunca joguei. Eu conheço, obviamente. Que é. Sim, claro. Okay. Mas joga, nunca joguei nenhum deles. Põe-te a jogar essa porra, meu. Mas vocês estavam uma vez a contar no carro que há tipo 34 versões. Eu não percebo nada daquilo. Então é assim. Tens o primeiro e o segundo, que é tipo, são os mais conhecidos. Sim. Pois tens os que saíram para a DS, para 3DS, que saíram só no Japão. Sim, é pá, só no Japão. Porquê que eles fizeram? Porquê que eles expandiram essa merda? Porquê que não puderam tipo, ficar só? Eu acho que expandiram porque o criador daquilo, o Nomura, tipo, por isso simplesmente não sabe fazer jogos. Ai, foda-se. Então, o Final Fantasy XV teve, pá, aí, sei lá, 5 anos na mão dele. Eles tiveram que tirar o jogo da mão dele para fazer o jogo existir. Ele deixou de ser o realizador daquilo. Credo. É por isso que eu acho que, em vez de se lançarem o 3 com ele, foram lançando de outras coisas. Sim, mas o que é fixe, porque vais tendo conhecimento de uma backstory. Mas, por exemplo, para mim, enquanto eu estava a crescer, só tinha direito a ter uma consola. Tinha PS2. Pois. Estás a ver? E depois, de repente, aquilo sai na DS e eu, ok. Yeah. E depois sai uma 3DS e depois sai um jogo e eu, não tenho. Vocês jogaram esses jogos? Mas eles saíram todos ou em formato cutscene apenas por serem mobile. Ok. O jogo da DS, por exemplo, só existe em formato cutscene, só tens cutscenes. Uai, ok. Mas pronto, eles foram todos remasterizados para a PS3 e agora para a PS4. No 1.5 e 2.5 e depois o 2.8 que é outra coleção mais... Isto é tudo muito confuso. Epá, eu nem vou tentar. Eu vou ignorar essa informação toda. Eu vou comprar, eu tenho um 2.5, não comprei 1.5 porque não havia. Olha, quando sair o 3 vais comprar uma PS4 ou não? Sai em que mês? Não sabe. E esse sair em 2018, eu diria que não. Então, olha, tenho mais um ano para pensar, portanto... Exatamente. Mais coisas. Epá, Mega Man 11, já falámos sobre este jogo aqui no podcast. Para aqui, para tudo. Win, Nintendo Switch, PS4, Xbó, que é Xbox. Xbó. Este jogo que vou dizer agora, estou com muita, muita pica, é o Red Dead Redemption 2. Sim! Estou bem curiosa. Jogo do ano 2018 já está decidido. Q2. Second quarter. É entre abril e junho. Yeah. Okay. Mas conhecendo a Rockstar, nunca sabe. Já foi adiado uma vez, não quer dizer. Será que este jogo que eu vou dizer agora vai ser adiado? Shenmue 3. Vai. Então eles lançaram um trailer sem animações Quais são as probabilidades deste jogo sair em 2018? 100%. 100%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. 0%. Epá, e o Red Dead 1, eu adoro aquilo, mesmo. Man, eu jogo tudo a 100%, tudo que existe a Rockstar, portanto. Para PS3 é um dos meus jogos favoritos. Yeah, não consigo ultrapassar, nada bate. É mesmo. Nada bate. Depois vai ver o quê? Vai ver o jogo do Yoshi, vai ver o jogo do... Como é que chama aquela bola cor-de-rosa? Kirby. Do Kirby. Bola cor-de-rosa. Oh, mas o Kirby... Que é fofo. Woolly World. Não, isso é o Yoshi's Woolly World. Ai, é tão fofo, é tão fixe. Yeah. E acho que é este. O Kirby, acho que é o Kirby Epic Yarn, que é mesma merda. É tipo Woolly World. Eles estão tipo a fazer todos os tipos de materiais de tecido e não sei o quê. Sim, e o trailer do Yoshi, não sei se reparaste na altura, quando saiu para a Switch, é tipo feito de coisas... Tipo coladas de cartão também feitas. O gajo mesmo. É tipo um gajo a olhar para cima de uma mesa dele e a pensar: bem, que material é que vou usar agora? Bem, plástico. Yoshi's Plastic World. Yoshi's Glass World. Ah, bom. Vidrais. Bora. Yeah. Bem, enfim, muita coisa. Não, e pá, há muita coisa ainda aqui. Vai sair o Wolfenstein 2 na Switch. Yes. Yeah, diga alemã. À forma alemã. Wolfenstein. Wolfenstein tu. Isso faz-me lembrar, uma vez estava num festival de cinema cá e estava um gajo a falar do Steven Spielberg e ele é alemão e disse Steven Spielberg. Ai, que bom! Ai, adoro isso, e meu! Foi tipo, Steven quem é que Spielberg. Diz Spielberg parece assim? Parece-me tipo bem robôs, tipo Steven Spielberg. Depois, tipo, Steven Spielberg. E para além destes, também vai haver o Skull and Bones. O que é que isso é? Que é tipo. Isso, merda. É o. É um jogo mais Ubisoft, que é espetacular, não é? Yeah, eu adoro Ubisoft. Com jogos com barcos. É tipo combate entre barcos. Ok, não me interessa. Okay? Zero interesse. Não, mas não quer saber. Estás a ver lembras-te do Assassin's Creed 4 quando saiu a cena pirata? Que estupidez, odiei esse jogo de morte. Eu odiei esse jogo de morte. Ruth, o que é que tu gostas nesta vida? Red Dead Redemption. Ah, ok. Parece que estás sempre com muito ódio. É Medieval, Crash Bandicoot, Iconoi, Kingdom Hearts. Ok. Isso é uma boa lista de jogos. Yeah. E pronto, estes são alguns dos jogos... E é bué estranho porque tipo eu... e... sim, estás ainda a dizer nomes que gostas. Estás literalmente a dizer a lista completa. Bem aqui ao fundo. Eu tenho sempre uma cena que é tipo agora tivemos um ano que é 2017 que foi bué overwhelming. Foi incrível. Foi horrível. Como assim? Foi horrível. Como é que ninguém matou o Trump ainda? Ah, ok. Assim, é verdade. Political. Tudo para além de videojogos foi mal em 2017, ok? Pera. Estás a falar muito alto. Desculpa, pera. Saiu um grande jogo português, pá. Não. Qual? Jogaram o... Silêncio. Olha lá a pensar, deixa-me pôr aqui um relógio. Ruth's brain doing its work. Oh, meu Deus, esqueci. Bom, Ruth, depois diz-me... Bem, olha, Ruth. Dizer que era nova e que se lembrava de tudo. A tua memória... É péssima. Jokes on you. E tu depois vais comentar o vídeo não, com um comment, ok? Deixas lá a resposta. Ok? É o Olha, não, mas eu mas saiu, é bada fixe. Pronto, e havia boas jogos que eu tinha boa hype para este ano, 2017. E eu penso sempre assim, pá, o que é que pode ser fixe em 2018 que me dê entusiasmo? Hã? E acabo sempre por ter boas surpresas ao longo do ano. Basicamente só quero dizer isto. Tipo, a minha vida é um ciclo. Eu penso assim, agora 2018 já não há nada. Já saiu Zelda, já saiu aquele outro jogo que eu não posso mencionar porque tipo, a Ruta odeia. Exato. Aqueles outros jogos. Pá, e não é só. Pronto, outros jogos. Há vários jogos. Por muito que eu não, ou seja muito ameno, vá. Não odeio, né, de género. Mas cenas como o PUBG. Ai, eu odeio. Sim, ok, também. Eu adoro. Como é que financiaram isso? Ui, de tanta maneira. Vai. Mas esse tipo de coisas aparecem do nada. Tipo, isso é interessante. Sim, isso é das partes mais X também. Não existe nestas listas, nem nunca vai ter. E de repente aparece. Opá, não, acho que não vai aparecer um jogo destes com tanto sucesso tão cedo. Mas tipo, há bons jogos indie que aparecem do nada. Que aparecem do nada. Night in the Woods. Não sei se Night in the Woods ainda teve alguns anos a ser teased, se não me engano. Não sei, não me lembro. Para aí um ano que... Sim, mas seja como for, tipo, às vezes são teases e o pessoal pensa, sim, okay, e nunca é sabes isto... que vai ser bué da bom. Pronto, e de repente é mais quando sai, e pelos vistos do Night in the Woods é mesmo muito bom, eu ainda não joguei. Já jogaste? Não. Eu quero bem jogar, por acaso, Night in the Woods. Esse por acaso quero bastante. Não, mas eu gosto desse aspecto de começares um ano e pensares assim, Red Dead Redemption 2, não sei o quê, mas o que é fixe também são as surpresas e não é bem as cenas. Sim, não, é verdade. Eu, para mim, acho difícil a Rockstar lançar um mau jogo Acho difícil pensar talvez o Red Dead Redemption 2 não seja o jogo do ano, mas eu espero de ser surpreendido. Que haja mais. Yeah. E estou curioso para saber o que é que vai sair aí na Switch que dê vida à consola, porque parece que muita coisa saiu e vai muito boa em 2017. Vai haver uma Nintendo Direct sim. em janeiro. Mas costuma ser sempre uma desilusão, normalmente. Mais ou menos. A Nintendo está sky high, pode ser que eles decidam anunciar qualquer coisa de jeito. Vou pôr aquele bacana a falar do... Qual é esse? Aquele que tu nos mandaste. Ah, esse é da Konami. Ah, põe um. Se anunciarem o Majora's Mask de 2018, eu fico feliz. Ah, tipo para uma versão de Breath of the Wild alterada. Eu morro feliz. Não, eu só ficava feliz. Eu ficava feliz com isso, obviamente. Mas para mim era Skyward Sword HD. Não preciso jogar esse jogo. Preciso. Não, é péssimo. e trazer o Wind Waker e o coisa HD também. E o Twilight isso era muito bom. Eu gostava de ter isso disponível. Eu não tenho uma consola que jogue isso. Pronto, está bem. É a minha opinião, é o meu contributo para esta conversa. Não gostas? Do quê? De Zelda? Gosto, mas nunca joguei Zelda. Ah, tá. Tens que jogar, sim. Bom, enfim. Comprar uma Switch. Tanto é, pronto, sim. Vai sair muita coisa fixe, acho eu. Acho que é uma boa lista de 2018. Temos acho muitas coisas para receber este ano e acho que isso é fixe. As prendas. E agora, se calhar, vamos passar para. Como não vamos fazer notícias, porque acho que não saiu praticamente notícias nenhumas, muito super interessantes e relevantes durante esta época natalícia. Há várias pequenas coisas que saíram, mas acho que não vale a pena também estarmos aqui a dissecá-las. Acho que já é fixe olhar para 2018 e pensar no que é que aí vem, nos jogos que aí vem. Vamos então passar para as fake news. Ruth. Sim. Muito bem. Um dos themes mais longos que tivemos. Mas foi bom. Vamos fazer um álbum com isto, meu. Valeu a pena, valeu a pena. Notas boé. É o theme do fake news. Para quem não sabe o que é fake news, meus amigos, é a última secção aqui do podcast. Mas quem que ainda não sabe o que é fake news? É verdade, toda a gente num país inteiro sabe o que é que isto é. É um mini-jogo que nós fazemos no fim, com três notícias. Uma delas é verdadeira, duas delas são falsas. Neste caso, foi o Rui que as preparou para nós, ou seja, eu e a Ruth vamos ter que adivinhar qual é a notícia verdadeira no meio destas três. E, portanto, o Rui agora pode começar. Manda. Então, bora. A primeira que eu tenho para vocês... É, anos depois, os DLCs de Mass Effect 2 e 3 estão finalmente disponíveis na Origin, que é a plataforma da Electronic Arts. Ok. Isso parece-me bem desinteressante. Sim, não sei, não faço ideia. Sim. Vocês sabem que saiu provavelmente o jogo do ano, Bubsy. Exatamente, o Bubsy novo, sim, não sei como é que ele se chama. The Woolly Strike Back. Sim, saiu em setembro deste ano. É péssimo o jogo, sim. Foi considerado um dos piores jogos de sempre. No entanto, o developer, que é Black Forest Games, disse que, embora o jogo não tenha sido bem recebido, já estão a preparar uma sequela porque vendeu o suficiente. Ok. E a terceira que eu tenho para vocês é que o Kojima deu uma entrevista e disse que a Sony nunca viu um jogo a ser feito tão rápido como o Death Stranding, e que é possível que o jogo seja lançado em 2018. Portanto, Ruth, agora temos que dizer qual é a notícia verdadeira destas três. Portanto, DLCs dos Mass Effect estão disponíveis na Origin, há a da suposta sequela do Bubsy, ganancioso, e o Death Stranding possivelmente sair agora em 2018. É assim. Eu já sei qual é que vou dizer. Eu também. E vamos dizer ao mesmo tempo, Ruth? 1, 2, 3. Mass Effect. Portanto, eu apostei na Mass Effect. Eu apostei no Death Stranding, como é óbvio. A Ruth apostou no Death Stranding. Estás com fé. Rui, qual é a notícia verdadeira? Faz aí suspense. Ninguém... Não dá, peraí. Estás a fazer... Ah, desculpa, peço a tu. Ai, que mistério. Não aguento com esse suspense. Rui, qual é? Portanto, ninguém quis acreditar no Bubsy. Pena. Não acredito. Não é essa. Não, desculpa, não pode ser essa a verdadeira. Mas é... A verdadeira é a do Mass Effect. Que é ridículo, by the way, porque o Mass Effect pertence à Electronic Arts, a Origin pertence à Electronic Arts, então, espera, e os jogos saíram há Sim, fazia, música, anos, fazia música da desilusão. Até é fixe. Ok, não, já chega. Isso é demasiado feliz, essa música. Mas Ruth, pronto. É como eu me sinto. Uma cagada. Estou brincando. Bora lá. A do Death Stranding. De facto, a Sony disse que nunca tinha visto um jogo a ser feito tão rápido, mas que só planeiam anunciar em 2018. Não lançar. Ruth. Mas tive em parte correta. Eu sei que eu perdi. Tiveste em parte correta. Tiveste demasiada fé que o jogo saia este ano e não vai. Se a fame das fake news não tem que esperar para a semana que vem, sei ainda que... bem, Ruth, vais ter tu que preparar as fake news da semana que vem. E Rui, qual já é... Há muito tempo que tu não preparas, meu. Isto está um bocado rigged. Eu estou de férias. Eu preparo outras coisas, não se preocupem. Yeah. Rui, qual é a outra agora, consequência para a Ruth? Isso agora é que eu não sei. Tens-me ajudar. Oh, isso... O que é que vamos dar aqui como consequência? Pessoal, eu disse muitas vezes tipo, hoje. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que diminuí. Por que estás a comentar isso? Porque chegar é o que ela quer. Não, porque isso é bacana chapada. Yeah. Tipo, Ruth diz menos vezes tipo. Mas tenho a ideia que estou a melhorar. Mas, by the way, a consequência do Rui foi muito mal desempenhada. Foi muito mal. Ele não teve a dizer não, mas. Fiz para aí três vezes mesmo. E se passarmos esta consequência para a Ruth, simplesmente? Eu estou bem com isso. Vamos lá ver. Queres tentar isso e achas que não, consegues? Não, mas cara, não tenta ter piada. Então vá, arranja lá outra. O problema é que eu não sei também, não é? Tens boas. Tens boas. Nesta vida. Vamos lá pensar. Tens de começar o podcast com rap. Oh. Não, isso é boas estranho. Isso é demasiado mau, quase. Então pera. Awkward. Tens de começar com um haiku. Que é um eco? Ah! Okay. É pequenino. Pronto, é assim, é tão fácil. Tens que o fazer, tu, não é? Tens de criar um haiku, ok? Tá bem. Ok, com esse entusiasmo para criar um haiku. Dói-me o cu. Não, isso não é um haiku. Não é assim que os haikus funcionam. Eu sei. E não é hoje que o tens que fazer. Esse foi só para nós. Esse foi só muito borla para nós. Ainda não recebemos correções. Já recebemos umas ao longo dos episódios. Sim, mas foi. Mas esta semana. É sinal que temos tudo bem. Exato. Estas últimas duas semanas, pelo menos, não temos nada mal. Estamos nada bem. Sempre bem. Estamos aí muito bem. Transporte, que me esqueço de informação, mas estamos bem, bem. Exato. Não, mas mesmo nessas alturas estás correta. Não digo nada, esqueci, não posso estar errada. Isto para dizer que vocês podem deixar correções se dissermos alguma barbaridade. Se há algum jogo fixe que vá sair, digam-nos, porque podemos ter não comentado. Há muitos que vão sair. De certeza que dissemos coisas erradas. Podem comentar e deixar umas correçõezinhas ou mandar correções, se quiserem ser mais anónimos, para superpapseco@gmail.com. Yeah. É verdade. Tudo junto. Temos um e-mail. Tudo minúsculo. Sem tracinhos. Eu fui lá ver a inbox. Está vazia. Portanto, no dia em que ouvir lá um e-mail, fico bem feliz. Portanto, é sempre fixe receber feedback. Vamos ter alguns convidadozinhos nos próximos episódios. Vamos tentar, ainda não sabemos bem quem. Vejam Senta-te e Joga. Todas as terças-feiras lançamos um episódio com um convidado especial. Vejam o Levanta-te e Joga. Levanta-te e Joga é um novo videozinho que eu fiz de VR. Está bem engraçado. É verdade, uma das. Parece o laser. Uma das minhas. Como é que se diz? Resoluções era fazer um bocadinho mais conteúdo. E se calhar lançar umas coisas. Yeah. Só eu de vez em quando. Mas vêm outras cenas, também gostava de fazer live streams. Ruth, quais são as tuas resoluções para este ano, já que não tiveste cá são no. Secretas. Ah, não queres dizer, se não é. Como é que se diz? Vais jinxar, não é? Yeah, posso jinxar, mas vão ser cenas também. Fixo. Relacionadas com coisas. Ok. E desde que seja relacionado com coisas, para mim é tudo sempre, bem. É sempre, é sempre. Muito bem, muito bem. Fixe. Boeda fixe. Rui. Boeda fixe. Boeda fixe. Rui, Ruth, obrigado por terem vindo cá falar sobre videojogos. Espero que seja tudo fixe para vocês durante esta semana, que tenham uma boa semana, que joguem muitos jogos. Não sei se vai acontecer, mas eu também espero. Pá, okay, eu também espero. Não prometo. Obrigado a todos. Para a semana há mais videojogos, há mais conversa e até para a semana. Não se prenda com água. Não é exato.